For the second time in just a few days, a stabbing has rocked Australia. After an Orthodox bishop was attacked with a knife during a church service last night in what police have declared a terrorist act. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. Eu não sou muito de assistir animes hoje em dia, mas eu fui obrigado a colocar essa frase do Death Note no início do vídeo, porque... sei lá, cara, o mundo tá estranho hoje em dia. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, e depois eu falo quem é esse bispo que foi atacado ao vivo ontem mesmo, no dia 15/4, em plena segunda-feira. Good evening. Well, let's go to this breaking news now. Reports of a shocking stabbing at a Fairfield church. Como sempre, antes de um grande acontecimento, a noite estava calma e tudo ocorria normalmente em mais uma transmissão da Igreja Cristo Bom Pastor, no subúrbio oeste de Walkley. O bispo Mar Emanuel estava pregando em plena segunda-feira, como de costume. Start denying yourself. Stop fighting over things that you want. Tudo estava bem, até que um agressor foi visto andando em sua direção. Bom, acho que ninguém que ainda não foi contaminado pelo esgoto da internet gostaria de ver um velhinho sendo atacado, então eu não vou mostrar aqui no vídeo. Os membros que estavam no culto tentaram separar o mais rápido possível e contiveram o agressor do local. Ele feriu outro homem de 39 anos, que ficou ferido ao tentar intervir a situação. A polícia conteve o suspeito, que foi flagrado dando uma risada macabra ao olhar para a câmera, enquanto o bispo foi flagrado dizendo que o Senhor Jesus Cristo salve. Mas isso não foi nem de longe tudo o que aconteceu naquele dia. E cara, foi tudo em tão pouco tempo que só agora que a internet está processando o que aconteceu. 100 police and leaving two officers badly injured in... We have to move on again. They're pushing all the protesters this way. People are trying to get their cars from inside and it's all locked off. O vídeo do incidente ele se espalhou rapidamente pelas redes sociais, levando uma reação furiosa de membros da comunidade que convergiram para a igreja. Ao invés de ajudarem a polícia, os fiéis surtaram. As imagens mostravam cenas caóticas com pessoas lançando objetos contra os carros da polícia, o que não faz sentido nenhum. O comissário de ambulância relatou que os paramédicos e os policiais foram obrigados a se abrigar dentro da igreja por 3 horas e meia, enquanto multidões furiosas se agitavam do lado de fora. Foi uma situação que evoluiu rapidamente, com as multidões crescendo de 50 para centenas em pouco tempo. Eles gritaram "Traga ele para fora!" e também olho por olho, dente por dente, escritura do Velho Testamento. Ou seja, enquanto todo mundo estava lá fora, o bispo e o agressor ficaram lá dentro por várias horas. Isso porque a faca não abriu e, por sorte, ele não feriu gravemente o bispo. Testemunhas oculares diziam que o agressor havia gritado 3 vezes, Allahu Akbar, que indica que ele era claramente um muçulmano e estava sendo investigado por diversos outros ataques, e claramente é um terrorista, apesar da mídia não ter divulgado como tal. Well, James, essentially last night the bishop was giving a sermon, and during this that was all live streamed, a 15-year-old boy allegedly lunged forward and stabbed him. Other churchgoers then forward and stabbed him. O bispo ficou bem e o seu nome é Mar Emanuel, como eu havia falado. Well, congratulations and thank you so much. Ele ficou conhecido há um tempo atrás, quando as pessoas faziam um edit sobre a sua forma poderosa de pregar a palavra. There is no one's fingerprint that is identical to the other one. And somebody comes along and says that this all happened because it was all a fluke. Something exploded over 13 billion years ago, and out of this big bang, everything came into this complexity and perfection. Get alive! Get alive! Por mais que ele tivesse algumas opiniões que deixavam as pessoas irritadas, ele não pregava nada que não estava na Bíblia, o livro que ele dedicou a sua vida inteira estudando. Every human being knows they came from a male and a female. How dare you? How dare you tell me what to teach my child? E no fim, são só opiniões, pois o velho homem nunca fez mal a ninguém. Ele disse em alguns podcasts que o Islã não era a verdade e que eles deveriam se virar a Cristo o mais rápido possível. Muitos acreditam que esse foi um dos motivos do ataque, mas obviamente isso não justifica um ataque terrorista. Emmanuel ficou conhecido como o bispo do TikTok, vestido com sua túnica escura, segurando uma grande cruz e exibindo uma barba grisalha desgrenhada sobre um capuz preto. Como eu falei, seus discursos vêm causando controvérsias há um bom tempo na internet. Isso foi muito mais longe do que o esperado. Até mesmo Andrew Tate, cujo eu já fiz vídeo aqui no canal, comentou sobre o assunto e disse que os cristãos estão finalmente reagindo e não oferecendo a outra face para serem oprimidos. Isso resultou até mesmo em várias expressões de como os cristãos reagiram ao verem o que está acontecendo com o bispo. Finally, the Christians are angry. I don't know why it's taking you so long. Even as a Muslim, even as somebody who's recently reverted, it gives me genuine happiness to see the Christians finally angry about something. You have gay preachers, LGBT drag story hours at your churches. You sit around and turn the other cheek. You have no cheeks left to turn. Mas como ele é um cristão altamente conservador, tenho certeza de que quando ele se recuperar, irá dizer aos seus seguidores a não usarem a força nem a violência e seguirem os ensinamentos de Cristo, que mesmo quando foi humilhado, não abriu a boca. O que eu acho disso tudo é que, independente de religião ou opiniões, nada justifica o que foi feito. Será que as pessoas vão ter que colocar seguranças nas igrejas agora? Acho que o ser humano nunca irá aprender a respeitar a crença ou as opiniões alheias. Isso sempre irá existir. Mas não querendo criar conspirações aqui, mas é só eu ou o mundo tá cada vez mais estranho? Parece que os dias estão com um clima meio pesado, sabe? Sombrio, não sei explicar. Muitos conflitos, muito ódio, ninguém mais parece demonstrar empatia por ninguém. As pessoas se odeiam por conta de opiniões políticas diferentes. Na internet a galera dá opinião sobre tudo e muitas vezes são opiniões completamente ignorantes e o que era certo de repente se torna o errado, ao ponto de terem pessoas defendendo o agressor do bispo. Falando coisas do tipo, ele mereceu isso por espalhar ódio. O cara só fazia o seu trabalho na igreja, cara, não exagera. Mas olha essas filmagens, olha o que está acontecendo com o mundo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso. Mas nem preciso dizer que algo grande acontecerá em breve. Algo que poderá mudar todo o curso da humanidade. E para quem acha que é só conspiração, aguarde e veja com seus próprios olhos. Acordem, meus amigos. Vocês estão dormindo há tempos e não percebem.